Ô Sérgio, você pretende começar o programa? Uai, eu? Você falou que você ia É, começar, uai. não, falei que você ia começar, doido. Você ainda falou, eu começo e termino, beleza. Tamo... Boa noite, coelhada. Foi mal, vacilo meu. Boa noite, galera. Estamos aqui depois de mais uma vitória maravilhosa do Giva Mito, com uma galera que veio falar. Vou falando o nome aí, vocês vão se apresentando, por favor, tá? Marcão. Boa noite, pessoal. A voz recuperada. Não Bom, isso é infartei bom. ontem, então não vou infartar nunca mais. Calma, calma, que ainda tem chance. Obrigado, Raíssa. obrigado. Oi, boa noite, boa noite. Beleza, Raíssa é pé quente, é isso? A fama é pé quente? Eu vim aqui hoje, né, fazer jus à minha fama de pé quente, entendeu? Tirar aquela má fama que ficou no início, nos outros programas que participei, que não condizem com a verdade, entendeu? E estou muito feliz, né? A gente conseguiu 3 pontos sagrados ontem, também depois da vitória com o Santos. Então é isso, vamos conversar hoje muito felizes e muito saltitantes. Bom demais. Estreando aqui, meu amigo Leandro, da torcida Vale Verde. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal, Decadentes. Muito feliz de estar participando. Depois de uma bela vitória, agora aproveitar o pé quente da Raíssa e levá-la para o Rio de Janeiro para torcer contra o Fluminense, né? É o que nós precisamos mais do que nunca nessa reta final, para jogar junto com esse time que está se recuperando depois de uma queda aí absurda ao longo do campeonato. Mas a gente acredita, a Vale Verde acredita, até o fim. Viemos para ficar nessa. Eu já vou adiantar aqui para vocês que, como eu moro aqui no Rio, estou garradíssima nesse jogo, assim, não, nem se for em Volta Redonda, nem se for em qualquer lugar do universo, eu vou nesse jogo, vou dar meu jeito, porque eu tenho que ir, vai ser muito bom, principalmente se for no Maracanã, no Engenhão, que fica tranquilão aqui para mim. Então, presença garantida, hein? Beleza, bom Pode ensinar demais. com vale, a gente vai, né? Aí você tem que vir também, né? Vim para Rio, entendeu? Vem aproveitar aqui a cidade, aproveitar o jogo, curtir um pouquinho também. É, já estão saindo, já saiu a primeira caravana, a Seita Verde, mas deve aparecer mais coisas ainda, né? Mas eu acho que estão esperando para definir aonde que vai ser o jogo mesmo, porque isso não está definido. É, deixa eu só chamar aqui por último. Bom, tem o Henrique, que eu não sei se ele está aqui ou ele Tô está aqui. trabalhando. Eu tô Boa trabalhando, mas noite. tô aqui. Eu sou polivalente, meu querido. Eu tô. É multitasking. Essa é a palavrinha do momento. E para estourar o áudio de todo mundo aí, meu amigo Corneta. Boa noite, Corneta. Mas o Corneta, ele não gosta. Faz barulho o tempo inteiro. Na hora que é pra falar, Isso. fica calado. Exato. Putz, Ele não grilo, meu. gosta de previsibilidade. Ele, entendeu? Ele é o caos. Ele chega e dá na hora que ele quer. Então, daqui a pouco o Corneta aparece, fala alguma coisa aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do jogo de ontem. Eu vou fazer um resuminho rápido aqui, já que não tem o Alisson hoje. América foi um jogo bom, na minha opinião. América ficou o tempo inteiro com o domínio do jogo, tentou várias vezes. Acho até que a torcida estava muito ansiosa, então ficou naquele primeiro tempo ali, cozinhando. América não jogou mal, mas também não teve tantas oportunidades assim no primeiro tempo. Teve algumas poucas e tal, mas não tantas. A torcida, eu acho que foi ficando um pouco mais nervosa, ansiosa e tal. Mas o segundo tempo, de cara, nós já fizemos gol. Aí deu aquele alívio natural, claro, que ainda tinha quase que 45 minutos de jogo, porque foi no comecinho. Mas aí já ficou mais calmo. Aí eu acho que até o time passou a jogar um pouco melhor. Claro, ainda assim, não foi um volume avassalador em cima do adversário, chutando e tal, mas teve muitas oportunidades boas. A mais clara, aquela que o Mateuzinho, infelizmente, chutou na lua, né? Mas, e ao mesmo tempo, o Bahia não veio para fazer jogo de compadre ou para não agredir nem nada, não. O Bahia veio para jogar, para ganhar e meteu bola na trave, teve oportunidades e tal. Então, foi um jogo bom, de ambas as partes agredindo e tal. E melhor ainda, porque a gente conseguiu fazer aquele gol de canela do Juninho. E segurar o ímpeto do Bahia e tal. O João Ricardo defendeu uma cabeçada a queima-roupa, sensacional. O time se portou muito bem. E, mais uma vez, obra do mestre milagreiro Giva Mito. Né não? O que vocês acham? O que vocês querem falar aí do jogo? Amém, Giva. É, então vou começar aqui. Manda aí, Marcão. vou discordar um pouquinho de você em relação ao time do América no primeiro tempo. Primeiro que o Juvenildo gerou aquela expectativa, quem que ele colocaria no lugar do Ademir, né? Porque o América não tem esse jogador velocista quando o Ademir não joga. E até pelo Marquinhos ter ficado machucado ao longo da semana, ele era uma dúvida para o jogo, né? E o primeiro tempo que a gente percebeu é o seguinte: o América teve uma dificuldade enorme de chegar ao ataque do Bahia. Primeiramente porque o Bahia fazia uma marcação já na saída de bola do América na defesa, e o América não conseguia chegar ao ataque com qualidade, tinha uma dificuldade muito grande. Em vários momentos a bola chegava no meio de campo, voltava para a defesa e voltava para o João Ricardo, para o João Ricardo dar um bico, porque o Bahia pressionava muito a saída de bola do América. Então eu senti o América com muita dificuldade de chegar ao ataque, inclusive pelo que eu vi, acho que foram duas tentativas só do América no primeiro tempo, uma com o Rimen, que foi um chute bem fraco fora da área, e o outro, sinceramente, eu não lembro, porque eu já estava bem calibrado nesse momento. O Ademir, o Marquinhos batendo falta. Talvez seja isso. Né? Foi na hora que eu abracei um caboclo na minha frente, que eu não sabia quem que era, comemorando. Na hora que eu olhei, disse, não é possível, não foi gol. Enfim, mas faz parte. Então, esse primeiro tempo, eu senti o América insistindo no lado esquerdo, e mais uma vez, assim como o jogo contra o Palmeiras, o lado esquerdo do América muito ruim. O Carlinhos fraco, o Luan não conseguia acertar um passe. Então, assim, ao invés do América mudar a tentativa de jogo para o lado direito, ele insistiu constantemente pelo lado esquerdo. Então, assim, o primeiro tempo do América eu achei bem complicado. Mas como a gente estava... eu senti o clima da torcida do América, apesar da ansiedade, a gente estava confiante, até pelo que a gente apresentou contra o Santos. E o gol, logo no início do segundo tempo, e aí foi uma roubada de bola do Luan, que ele toca para o Rimé, e o Rimé tabela com o Juninho, né, dá aquele passe para o Juninho. O Juninho com aquela precisão, né? Aqueles chutes que ele sempre dá em momento decisivo. E se ele acertasse certo, não ia ser gol. Mas ele já também, assim, esquisito, faz o gol. Mas no segundo tempo, o América jogou com uma postura diferente. O Carlinhos ficou um pouco mais plantado. E o Luan começou a trabalhar melhor, tanto com o Rimé como com o Mateuzinho. Então, assim, o América jogou melhor no segundo tempo. É óbvio, né? A necessidade de fazer o gol era nossa. E a partir do momento que a gente fez um gol logo no início do segundo tempo, o time deu uma, ufa, deu uma relaxada, assim, de um bom sentido da coisa, né? Enfim, eu acho que foi uma vitória merecida, mas se você for olhar, eu estava vendo hoje quantos chutes a gol que o Bahia deu no jogo, o Bahia deu 12 chutes a gol. E o América, no primeiro tempo, no segundo tempo, eu não sei os números corretos, mas o volume do América foi diferente e foi mais efetivo. Então, assim, o importante foram os 3 pontos, independente se jogou bem o primeiro, se chegou mal no primeiro, jogou bem no segundo. E o que eu gostei de ver é a vontade, a atitude do time do América e uma grata surpresa desse tal de França que eu nunca tinha ouvido falar. E o menino entrou com uma vontade que... É verdade. Que a gente quer que os jogadores da América demonstrem, né, cara? A gente vê isso muito no Zé Ricardo, a gente vê isso muito no Messias, no Juninho, que é o nosso Kanté. E às vezes a gente sente falta dessa atitude, dessa vontade de ganhar. Que esse menino entrou e falei, pô, por que ele não foi aproveitado antes, né? Enfim. Então, meu resumão, apesar de ter sido bem prolixo, vamos dizer assim, é basicamente isso. Beleza, é isso aí. Raíssa, você concorda aí com o Marcão? O que você viu do jogo? Então, eu concordo. Achei que o primeiro tempo foi, né, bem equilibrado, assim. Não, o Anderson também já conhece um pouco a equipe, já montou um time que botou a América também para jogar de verdade, né? Assim, a gente não jogou contra nenhum time que também é bobo, né? A gente jogou contra um time bem montado, organizadinho e tal. E além de ter o Anderson conhecendo também um pouco da nossa equipe, né? Acho que com isso ele conseguiu não neutralizar, mas conseguiu equilibrar bastante as jogadas e tudo, e a partida num todo. E aí, quando no segundo tempo saiu o gol, acho que foi um alívio gigantesco para todo mundo, que a gente falou, pronto, agora é só a gente ter calma, se organizar, que vai dar, sabe? Foi uma hora que eu senti assim, meu Deus, vai dar, sabe? E aí a gente também continuou a partida bem. Achei que no segundo tempo o América criou mais oportunidades, né? Deixou o jogo um pouco melhor pra gente, assim, com mais chances. E aí, ao longo da partida, a gente desperdiçou nessas oportunidades, mas também conseguiu segurar a onda legal e conseguir a vitória. Eu tô lembrando aqui, teve um outro lance, além do gol perdido do Mateuzinho, que o He-Man perdeu também, assim, na cara do gol, ele bateu fraquinho e o goleiro acabou defendendo no segundo tempo, já depois do 1-0. Leandro, o que, que você viu do jogo? Fala aí um pouquinho. Bom, o jogo foi disputado, foi bom, o Bahia veio bem montado, né? O Anderson Moreira que está comandando o time, a gente conhece ele bem, assim como ele conhece bem também o time do América. E ver o Juninho voltando a marcar me deixa muito feliz, deixa a validez muito feliz, porque me faz lembrar do jogo contra o Botafogo, que nós ganhamos de 1-0 e foi um dos melhores jogos do América no ano para mim. E isso mostra que, de repente, o time está se encaixando de novo, está conseguindo, né, superar as adversidades. Estava acompanhando aqui as estatísticas do jogo, foi bem disputado, né, o número de chutes a gols, posse de bola, perdemos alguns gols, é difícil falar, né, de alguns jogadores, mas o goleiro, o João Ricardo, quando ele está bem, ele consegue render, quando ele está bem com ele consegue render, foi seguro na partida. Tenho gostado muito do Norberto, o Norberto vem mostrando, de fato, aí, uma qualidade, uma competência para chegar ali na ponta, fazer alguns cruzamentos. A zaga, querendo ou não, está bem segura, o Messias é fantástico, isso aí a gente não precisa nem comentar muito, né? À toa que a gente ostenta uma bandeira dele desde o ano passado. Agora, o Givanildo é isso, ele motivou o time novamente para essa reta final, que é bem difícil, mas a gente vai acreditar até o final. Perder gols como o Rafael Moura perdeu é complicado, nessa reta final já acho bem complicado, porque os placares são bem apertados, a gente viu a rodada, a última rodada do campeonato, e os placares bem chutos, assim, diferença mínima de gols. Mas estou esperançoso. Acho que o América começou a encontrar novamente, né, um equilíbrio entre ataque e defesa, consegue suportar bem a pressão do adversário. Ganhamos um bom adversário, a gente não pode tirar o mérito do Bahia, a posição dele na tabela reflete um pouco da qualidade do elenco e da competência que o Anderson mostrou. Sentimos falta do Ademir, sem dúvida. O Ademir é impressionante como o Ademir ficou fora do time, foi colocado ao sub-23 ao longo desse campeonato brasileiro. Isso me deixa muito chateado. Outro dia eu conversei com ele e disse a seguinte situação: o único lugar que eu rezo é no estádio de futebol. O único lugar que eu peço aos deuses uma bênção, de fato, é ali dentro do estádio. E não sei porquê, eu acho que o Ademir está abençoado e está guardado para esse último jogo do América no campeonato. Eu sempre falo que ele vai soltar aquela canhota de fora da área, que uma hora a bola vai entrar e eu tenho fé que a gente vai sair dessa situação desconfortável, vamos jogar a Série A ano que vem novamente. Né? No mais, o França foi uma boa surpresa, muita vontade, correu bem, articulou bem. O Luan é meio complicado, é difícil falar do Luan. Sai técnico, entra técnico, sai técnico e ele continua na mesma situação. A gente for analisar alguns gols que o América sofreu nas últimas rodadas, muitos deles foram nas costas do Luan. Então, isso mostra um pouco ali uma deficiência na parte defensiva do atleta que, nessa reta final, não podemos bobear. Né? Deixar tudo com o Carlinhos ali para ele resolver vai ser um pouco difícil. Mas eu estou bem confiante na vitória do América contra o Fluminense. O retrospecto entre América e Fluminense no Brasileirão é satisfatório. O América tem um retrospecto até satisfatório contra o Fluminense. Independente do estádio, certamente a torcida tem que apoiar. A diretoria tem que compreender isso também. A torcida joga junto, jogou junto o ano inteiro, sofreu com o time esses altos e baixos. E nessa reta final, o que a gente deseja é estar presente, torcendo junto com, né, com os jogadores, as outras torcidas. Agora vamos ver o que acontece, porque se a gente chegar com pouca torcida, eu tenho uma ligeira impressão que vai ser muito mais complicado. E aí eu deixo aqui o meu recado, né, para todos, para a diretoria, para olhar aí com mais atenção para esse movimento das torcidas, porque os americanos estão com vontade, querem ir, querem trazer a vitória junto com o time. E eu acredito nisso, acho que o América tem tudo para permanecer nele, do futebol, esses altos e baixos aí ao longo do campeonato. Nós fizemos um bom jogo, isso me fez lembrar aí a vitória do Botafogo, como eu disse, foi uma boa vitória do América, que deu um gás para o time, agora é aguardar e fazer uma boa preparação para a gente voltar do Rio com esses três pontos. É isso mesmo. Se Deus quiser, só... Nós temos aquela histórica invasão corintiana do Maracanã em 1976, né? Eu acho que está na hora, foi contra o Fluminense também, está na hora do torcida americana reviver aquele momento, fazer a sua invasão do Rio de Janeiro. E concordo com o Leandro. A diretoria precisa, assim, é claro que sim, eu também entendo que ainda depende, não só a diretoria, mas as próprias caravanas que estão se programando aí, muito provavelmente estão esperando essa confirmação de onde vai ser o jogo. Tô sentindo o cheirinho de Mar Helena, hein? Viu de fora. Mas olha só, o Flamengo já pediu para mudar o jogo dele para sábado. Se a CBF aceitar isso, o Maracanã fica liberado no domingo. Então. Flamengo e quem? Flamengo e Atlético Paranaense, né? Ah, é um jogo que vale coisa, né? Vale nada. Vale, sim, né? Vale para o Atlético Paranaense. Exatamente, mas vale para o Atlético Paranaense. Sim. Né? Dá vantagem para o Atlético Mineiro, que entra em campo sabendo do resultado do Atlético Paranaense na disputa pelo G6. Se o Atlético Paranaense ganhar do Fluminense na quarta, quer dizer, ganhar não, se perder de um gol, se não me engano, o Atlético Paranaense já está na final da Sul-Americana, que dá vaga para Libertadores. Então, não, mas assim, final não dá vaga. Final não, não. Eu sei, eu quero dizer o seguinte, eu acho pouco provável que o Atlético Paranaense... Ah, na boa, não. Aqui, ó, são só os dois Atléticos disputando essa vaga do G6. Né? Nenhum outro time tem mais essa chance, e o Atlético não tem chance de chegar, o Mineiro não tem chance de chegar no G4. A outra partida é Atlético Mineiro e Botafogo no Independência. Isso. Se os dois clubes, se as duas partidas se arrumarem ali para ser no sábado, elas não interferem em outros resultados. Aí tudo bem, porque o Botafogo já não quer mais nada com nada, né? Não chega no G6, também não sai da Sul-Americana, ou pode sair, não sai da Sul-Americana, então pode ser, até aí tudo bem. É isso que estão cogitando, né, de colocar os dois jogos realmente no sábado, aí fica essa disputa no sábado e o rebaixamento no domingo. E libera flamenguistas e botafoguenses para irem ao Maracanã ver o rebaixamento de Fluminense e Vasco. Olha que maravilha. O Fluminense precisa pagar a Série B, né? Tá devendo até a Série C, né? A Série C é que eles subiram, né? Tem aquela... tem o Maracutaia lá também. Mas enfim, tá, pelo menos a B, a gente tem certeza que eles estão devendo as duas. Agora, eu queria só fazer um comentário aqui em relação às caravanas. Isso me fez lembrar o jogo contra o Vasco. Né, a segunda rodada, se eu não me engano, em São Januário, a torcida do América estava empolgada para ir. Eu me lembro que assim, tinha demanda para 3-4 ônibus, foi um negócio fantástico, uma movimentação impressionante. Infelizmente, fomos com 44 pessoas. São Januário tinha pouco mais de 3 mil vascaínos, chateados com o time, estavam nervosos, desestimulados. Mas 3 mil vascaínos conseguiram empolgar o Vasco por uma vitória como foi, né? Aquela vitória complicada que o América sofreu de 4-1 e 4-2 em menos de 40 minutos ali. E eu espero que isso não aconteça novamente nessa última rodada. Tem que acreditar, tem muita coisa envolvida, né, nessa permanência da Série A, e temos que unir nossas forças. Deixa aqui o meu recado. É isso aí, com certeza. Eu acho também que a diretoria vai fazer alguma coisa aí, mas vamos ver. Aliás, fica aqui o pedido do Decadentes, e não só da Vale Verde, né, para a diretoria olhar mesmo, para ver se faz umas quantas caravanas der aí para a gente ir lá ganhar. A gente promete que o Alisson Fernandes não vai, que o departamento não vai liberar, e nós vamos ligar para a mulher do Jair para prender ele. Isso. Em casa, para ele não ir também não. Isso, exatamente. Aliás, eu começo aqui a campanha Não Deixa o Jairo Ir pro Rio. Tá, vamos começar isso. Mas isso é fácil. Ele mora aqui no bairro Castelo, eu coloco uma turma ali, ele não sai de casa nem pro decreto. Pode fecha o portão, dou um curto-circuito. E aqui é fácil. Pode ficar tranquilo que não sai nem de casa. Vai ficar preso. Aqui, ó, eu vou ler uns comentários aqui, depois a gente fala um pouco individualmente dos jogadores. Lembrete aqui, para quem ainda não votou no Baile Colatina, ainda dá tempo. Só entrar lá no site e votar. O Igor França mandou um tomar no cu de vocês. O som estourou do nada aqui. Porra, levei um susto. Foi mal, Igor. A gente deu uma vacilada aqui no início. É, pra ficar esperto. Maria Rosa Ramos do Aguiar. José Alves com celular emprestado. Ah, beleza, Zé Alves. Tamo junto. Adriano Carvalho. Minhas amigas, minhas camisas novas do Decadentes já deram sorte, mesmo que nos bolsos do meu casaco. É isso aí, Adriano. Camisa pé quente. Aliás, eu vou falar aqui da camisa do Decadentes. Boa. Que foi, aparentemente, um tremendo sucesso, né? Além de termos ganhado o jogo no dia que todo mundo vestiu a camisa e tal, foi muito elogiada, não só por quem comprou, mas por muitas pessoas que estavam lá na Independência, que viram, perguntaram e tal. Então, o Decadência está fazendo o seguinte, como todo mundo sabe, isso foi feito sob encomenda. Então, quem quis, pagou antes, marcou lá os tamanhos e tal, a gente fez as camisas contadas, quantas foram compradas. Como parece que tem muita gente que gostou, se tiver um volume grande de novo, a gente faz uma nova tiragem agora. Mas vai depender de vocês. Então, se você viu a camisa do Decadentes, gostou, achou legal, quer ter uma também, manda uma mensagem para qualquer um Decadente, seja no Facebook, no grupo, qualquer lugar, fala, eu quero uma camisa também e tal. A gente vai anotando, se a gente tiver um volume legal, a gente vai fazer o Alisson soltar as camisas lá, beleza? Vou voltar aqui para as mensagens. O Zé Alves mandando boa noite, casa cheia. Tá cheio hoje. Marcos Grassi, boa noite, diletos e diletas. Gostei do dileto da Vale Verde participar. A bandeira que eles fizeram do Messias ficou muito legal. É verdade. Igor França, estou com um dedo no start para comprar minha passagem de Cuiabá para o Rio. Só aguardando o time da CBF informar o local do jogo. Muito bom, Igor. Zé Aguiar, parabéns aos 4.339.000 que ainda acreditam no América. Givanildo matou o posto Ipiranga. Camisa ficou muito bonita e digo que fizeram poucos. Então, Zé Alves, é isso. A gente fez sob encomenda. Mas se a galera quiser, a gente vai fazer mais. Marcos Grassi, mais uma vez, Giva maior do que o posto. Com certeza, né? Giva é mito. Leandro Mourão, essa é a mensagem mais importante que eu vou ler hoje, tá? Façamos justiça. O América só voltou a vencer depois que o Sérgio Tavares voltou a participar do programa. Portanto, escalem ele novamente. É isso aí. Não sou eu que estou falando, é o Leandro, ok? Não, mas saiu porque quis, né? A gente não deixou de escalar ninguém. Inclusive, o senhor corre esse compromisso. Eu errei. A culpa do América ter perdido os jogos com o Adilson foi do Sérgio, que saiu. Fudeu. A culpa é do Sérgio. Entendeu? Virou o jogo, puxei. Ai, ai, Zé Alves. Até agora, a final feminina no Baleão, sábado, 10 horas, de acordo com a FMF. Total descaso com elas. Que merda, hein? E foi empate o primeiro jogo, não foi, Zé Alves? Confirma aí pra mim. Foi 2x2. 2x2, né? 2x2, empatinga, né? É Henrique Lagoeiro. É, mas ainda dá, né? Jogo em casa ainda dá. Não, sim, Henrique... digo a questão do local, né? O local do jogo foi... E 10 horas da manhã é foda, né? 10 horas da manhã é dureza. Henrique Lagoeiro, colatina pro Norberto por fazer a gente jogar a decisão com o Aderlan na lateral. É, nós vamos falar disso aí daqui a pouco. Leandro Mourão, Henrique Pinheiro pode separar o 13º para fazer a estátua do velho Coyote. É, isso aí foi prometido aqui, então agora vai ter que soltar a grana. Não, eu falei que ia botar lá o financiamento coletivo, não tenho dúvida, porque eu já estou orçando isso. Já estou procurando artistas com os quais eu posso orçar isso. Eu já descobri quem foi que fez o caso do Mon lá da Savassi. Vou dar mais uma pesquisada dos outros em BH e vocês não têm a dúvida. Isso aí vai ser orçado. Beleza. Junto com a caminhada alcoólica, obviamente, né? É verdade. Exatamente. Isso. Também vai botar que tem o SAMU, ambulância com dois médicos, quatro... Isso, a intenção, inclusive, é orçar antes, porque eu não sei se eu volto da caminhada, né? Exatamente. Então, pelo menos eu já deixo tudo preparado. Metade da herança vai para a estátua do Giva também. Ó, o Igor França mandou aqui, ó, esse bala tinha que ser Juninho do 1 a 11. Ô, Igor, eu recomendo que você entre lá e veja como está listado o baile colatino, por favor. Vai lá no formulário, dá uma olhadinha, vai. Leandro Mourão, leve o Formiga. Ele foi ontem e deu sorte pro Coelhão. É verdade, Formiga tava lá e eu conheci ele pessoalmente da primeira vez e vi que ele realmente é jogador de futebol. O cara é menor do que o Mateuzinho. É mesmo. E ainda deu entrevista. Aí é um cara. Ainda deu entrevista. Mesmo, né? Nossa senhora. Alan Regiane, ataque para domingo. He-Man, França, Mateuzinho e Ademir. Ô, louco. É isso aí. É. Vamos que vamos. Vai com tudo pra cima. Agora, França e Ademir, eu não sei se o França joga dos dois lados, né? Porque a princípio os dois jogam do mesmo lado ali, né? Isso. Ah, mas, bom, tem que ver isso, mas. Inverte alguém, né? É, inverte alguém lá e tal. Carrossel Juvenes. Então, voltando agora pro jogo, falando do que foi e tal, eu quero pontuar três jogadores aqui, mas, claro, vocês fiquem à vontade para falar de quem que vocês quiserem. Primeiro, Luan, que na minha opinião, no primeiro tempo. Foi aquele Luan que a gente criticou o ano inteiro, a bola morria nele toda hora, mas em compensação no segundo tempo ele foi decisivo, não só no gol, mas em outros lances, e a garra de sempre e tudo. França que entrou e acelerou o jogo o máximo possível, entrou muito bem, tanto que eu concordo com o Marcão de por que é que não, onde é que estava esse menino, né? Por que é que não botaram ele antes. E o Mateuzinho, aí eu vou falar uma coisa aqui, eu achei que o Mateuzinho jogou pra caralho ontem. Ele estava solto, leve, driblando todo mundo, participativo. Ele não estava aquele cara nem que ficava preso demais na lateral quando ele jogava ali, né, de ala. Mas foi o jogo mais solto que ele teve ali no meio. Mexeu muito, gostei muito. E estava falando sobre isso no grupo que a gente tem do Decadentes aqui. Quando ele vai lá e me perde aquele gol. Aí Henrique até me xingou, falou que a culpa era minha e tal. Bota santa. Mas... se ele continuar jogando desse jeito, cara, ele é aquilo que a gente... Ele tá jogando aquilo que a gente sempre achou que ele poderia jogar, na minha opinião. O que vocês acham? Não, eu acho o seguinte, e tem que dar um desconto pro Mateuzinho, que tá jogando sob efeito de filtração, né, cara? É verdade. Então, assim, ele tem esses últimos 3 jogos, você vê que ele tá se esforçando ao máximo, se doando, é aquilo que a gente tá falando da entrega. Esses jogadores da base do América, eles têm uma vontade diferente, óbvio, né, cara? O sangue é verde. Então, o Mateuzinho, além de ser um jogador que, tecnicamente, ele destoa, não tô falando que ele é craque, não, mas ele destoa dos demais, ele é muito leve e rápido. E realmente, mesmo com efeito de uso de medicamentos, de infiltração, ele não tá se omitindo. E a torcida do América quer isso, é o cara que não se esconda. Então, mesmo ele tendo perdido o gol ontem, que eu senti que uns 3 quase infartaram do lado esquerdo, 2 do lado direito, e eu, inclusive, porque se saísse aquele gol, era 2-0, e aquela bola no final que bateu na trave do Bahia, né? Iam cair o resto dos meus cabelos. Mas, enfim, é um cara que não se omite. Ele aparece. Então, a gente tem que dar esse voto de confiança no Mateuzinho. E eu acredito que ano que vem, ele estando bem fisicamente... E a gente tem que lembrar o tempo que ele ficou parado ao longo do ano, né, cara? Sim, muito tempo. Então, assim, eu acho que ano que vem, o América na Série A, o Mateuzinho vai ser peça fundamental. O nosso time, entendeu? Então, o Mateuzinho é figura de destaque, não se omite, assim como o Messias, que eu comentei no último programa, que foi o jogador do América, é o bala do campeonato do América. Vou citar o nome de um cara que se não tivesse dado uma cagada, ele deu uma cagada no jogo todo que literalmente ia dar uma merda. Foi o Matheus Ferraz. Esses últimos 2 jogos, eu gostei do futebol do Matheus Ferraz. O cara seguro, tranquilo. Então, assim, Luan, essa draga do primeiro tempo que eu te falei, ele excede no número de passes errados, e no segundo tempo ele foi mais agressivo, ele jogou melhor e fez tabelas com o Rimé. A gente critica muito também o Rimé, mas o Rimé sempre quando tabela com alguém do América vindo do meio de campo para o ataque, você vê que vai ser alguma coisa positiva, gera um perigo de gol. Agora, queria que o Rimé saia nas laterais para cruzar para alguém que tenha na área, que não vai ter, porque a função dele é estar na área para fazer o gol, e a gente tem que criticar o técnico anterior que não jogava com o Rimé, cara. Sim. Né? A gente precisa de uma figura referência dentro da área. Eu citei também uns 10 programas atrás, uma zaga adversária vai jogar contra o cara com o He-Man, eu falei assim, pô, tem que tomar cuidado com esse cara que ele faz gol. A gente não tinha essa referência, entendeu? Então, assim, o He-Man é uma figura de destaque nesses últimos 2 jogos do América. Por mais que seja lento, por mais que a gente queira que ele faça 3 gols por partida, 4 gols, ele tem sido decisivo nesses últimos jogos do América, entendeu? Então, de forma, agora que o Mateuzinho é uma figura de destaque, sim, porque ele não se omite. Então, quem não se omite num jogo desse, nesse grau de dificuldade, para mim, já é um cara diferenciado. Pelo menos essa é a minha opinião aí. Raíssa, fala aí, o que, que você acha, ou desses ou de outros, você quer chamar algum destaque de algum jogador? O que, que você viu? Assim, fiquei pensando aqui como que o Luan ele consegue trazer pra gente essa questão, assim, ele não é uma unanimidade, não é assim, ai, todo mundo acha ele o pior de todos. Mas sabe quando assim, a gente sempre tem uma coisa para criticar, sabe? Todo jogo a gente fala, poxa, mas o Luan podia ter feito melhor e tal, não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que ele não consegue trazer pra gente, assim, de falar assim, não, poxa, hoje ele jogou bem e tal, foi bem. A gente consegue trazer um elogio para ele aqui, sabe? E até como forma de incentivo também pra ele, pro jogador. E, nossa, é complicado defender, né, assim... Então, eu tava pensando aqui nisso, assim, como todo jogo a gente vem, fala, repete as mesmas coisas, Luan, os mesmos defeitos e tal. E acho que é uma coisa que realmente ele precisa, né, melhorar, aprimorar, buscar, né, aprimorar a questão dos passes, a questão da movimentação e esse apoio maior pro ataque também, que é uma coisa que falta, assim, não tem jeito, sabe, falta. E vocês estavam falando da questão do He-Man também, eu concordo, né, assim... Gente, tem que estar em campo, não tem outra alternativa, assim, ele é o nosso atacante, ele é o cara que tem que estar na frente para poder receber a bola, e eu acho que o Rafael Moura tem feito um papel bem interessante, assim, de até trazer um pouco dessa ligação do meio com o ataque, de até buscar um pouco, assim, às vezes a gente acha ele que ele é lento e tal, que ele não volta muito, mas eu acho que ele tem, sim, buscado fazer esse intermédio ali e botar aquela movimentação ali mais na parte da frente do campo. Inclusive, né, deu passe para o Juninho e tudo, então eu acho que ele está fazendo um papel bem importante, assim, nessa criação de oportunidades, né, que a gente, que eu não gosto nem de lembrar que a gente passou por aquele período péssimo em que a gente não conseguia criar nada, e agora a gente está conseguindo criar oportunidades de gol e agora produzir os gols, né, finalmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, né, como diria o pastor. Olha só, eu não tô assistindo o jogo não, mas alguém no grupo falou que tem pênalti pro São Paulo. Opa! Se alguém estiver vendo aí, informe. Vou olhar aqui só, agora. Só puxar sobre o Mateuzinho, ele também, sobre aquela bola e tal, né? Ele também deu entrevista, além dele estar jogando por infiltração, ele também deu entrevista dizendo que a bola deu uma quicadinha, né, gente? Isso acontece. Sim. Também. É, claro. Nas melhores famílias, né? É bem verdade que o Independência é a mesa de sinuca, mas tem outro time jogando lá também que maltrata o gramado. E aí acontece dessas. É, faz parte. Ô Leandro, fala aí. Do Mateuzinho, do Luan, do França, ou de quem você quiser falar. Bota os seus destaques aí. Bom, começar pela zaga, então. Vamos. Bom, a zaga, de fato, o Messias é um dos melhores do elenco, sem dúvida, ele tem uma qualidade sensacional. O Matheus Ferraz melhorou, está mais seguro, está passando essa segurança assim, para a equipe, está aprendendo a jogar com o Messias, né? Essa é a verdade. Eu tenho visto como destaque positivo nos últimos jogos, até mesmo um pedaço ainda com o Adilson, os laterais do América. Né? O Norberto e o Carlinhos, têm, querendo ou não, na minha opinião, têm dado conta do recado. Tem feito ali, na medida do possível, alguns cruzamentos. De vez em quando dá umas paçocadas, erram mesmo, normal. Mas eu acho que tem feito um bom trabalho. O Mateuzinho é muito tempo parado, voltou bem. É um excelente jogador, de fato. Mas está sentindo, né? É isso. Ele não consegue jogar os 90 minutos, né, com grande competência, com disposição que merece a disputa da Série A. Mas tem feito uma diferença significativa dentro do time do América, né? Puxa um contra-ataque, abre a bola na esquerda, chama o jogo, sofre falta, parte para cima de novo, mas enfim, tá desgastado, tá sentindo um pouco aí essa reta final. Mas ano que vem, certamente, vai voltar inteiro e vai arrebentar a boca do balão. Não tem... O Rafael Moura, eu não consigo chamá-lo de He-Man, para mim é Rafael Moura. Tá chamando Rafael Leitão Moura. Também. Leitão também, é uma boa. Ó, o Rafael Moura é o seguinte, pode estar gordinho, tá leitão, mas o cara é o seguinte, deixa ele no time que ele termina o campeonato te dando 10 gols, pelo menos. E essa é para mim, é um pouco nesse sentido. Segura a bola, abre, erra bastante, erra, mas faz a sua função dentro do limite, dentro do possível, executa a sua função dentro do elenco do América. Não vejo outro camisa 9 para tomar a posição dele nesse momento. Então, ver ele fora do time, como aconteceu durante várias rodadas, é um pouco absurdo. Quando a gente percebe que não tem uma substituição ou um esquema tático que vai atender essa ausência do Rafael Moura. O Luan, é difícil, Raiz, é difícil falar do ponto positivo do Luan. O Luan, de fato, é um jogador já bem experiente, bem rodado, vitorioso, jogou em grandes equipes ao longo de toda a sua carreira, como agora. A torcida espera dele grandes atuações de outras épocas? Acho que sim, mas não devemos fazer isso. Ele já está já ladeira abaixo, uma reta final já de carreira, não tem essa afinidade, essa simpatia com o torcedor, essa relação de parceria, companheirismo, de dedicação, de entrega, não vejo isso nele. Vejo ele como um profissional já bem mais, com poucos sentimentos, digamos assim, né, em relação ao clube. Vai lá, executa sua função, seu trabalho, recebe, bate o ponto e vai embora. Não acho que ele tenha essa vontade toda de fazer com que, de fato, o time fique na primeira divisão, que vença os jogos, que ele seja o melhor jogador. Acho que o Luan já está demonstrando que para ele essas coisas já não fazem já tanta importância. Não sei se ele é uma boa peça para continuar no elenco ano que vem. Também não sei a relação dele com aí os outros atletas, né? A questão de grupo, como costumam dizer muito, né? Que às vezes o jogador ele não é muito importante dentro de campo, mas fora de campo acaba contribuindo. Mas nessa altura do campeonato, amigos, eu gostaria que a contribuição viesse para dentro de campo, né? Sem dúvida. O Marquinhos ontem entrou, muito tempo, né, sumido do time, saiu aplaudido, acho que tem muito a ver com o resultado do momento também, mas executou a sua função. No mais, o time tem, o Zé Ricardo também tem segurado a onda, acho que está mais confiante também, e quero destacar aqui, acho que o setor defensivo do América tem, considerando aí também os alas, né, os laterais, tudo, acho que tem melhorado bastante. Mas em relação ao destaque do jogo de ontem, o Juninho, de fato, o Juninho arrebentou a boca do balão. Isso aí não tem que contestar. E o Luan, eu acho que ainda está devendo. E não sei se ele vai pagar essa dívida na última rodada, infelizmente. Espero que outros jogadores façam isso por ele. Não tem Luan, infelizmente. Eu acho que a diferença entre o Luan e o Magrão é que o Luan é um pouquinho mais esforçado, porque se juntar os dois não dá meio jogador, pelo amor de Deus. Não acrescenta nada. É igual o Magrão. O Magrão já cansa no aquecimento. Impressionante. E o Luan, aquela ansiedade dele, já não é um primor tecnicamente. Ele fica tão ansioso que não cria nada, cara. Então, assim, o lance do gol do América foi aquela vontade do Luan para tomar a bola. Jogou pro Rimeiro, o Rimeiro tabelou e jogou pro Juninho fazer o gol. Fora isso, a única coisa que a gente pode esperar do Luan é vontade, porque técnica não tem. Então, assim, é questionável a importância do Luan pro time do América. Muita gente fala assim, pô, o cara é experiente, que ele segura a bola. Vamos um jogo contra o Fluminense, a gente pode até discutir isso mais pra frente, Sérgio. Valeria a pena manter o Luan no time? Eu tenho minhas dúvidas. Ah, então, eu não sou nenhum Thales que é fã do Luan e acha imprescindível e tal, mas eu acho que o Luan tem o seu mérito e tem o seu lugar. Nesse time de hoje, desse ano, ele teve seu lugar. A bola morreu muitas vezes nele, morreu, mas em alguns momentos ele foi importante. Diferente do Magrão, eu acho que tem uma diferença um pouco maior. Não só a raça, a gana que o Luan dá, mas eu vejo o futebol do Luan um pouquinho melhor do que o do Magrão. Mas, enfim, aí... Foi o que eu disse. É aquele 5%, 10%. É mais ou menos. Aqui não foi gol do São Paulo, não foi pênalti nada não, tá? Eu tô vendo aqui também. Ainda deram cartão amarelo por simulação, né? Exatamente. Fazer o quê? Bom, deixa eu ler mais umas mensagens aqui, ó. O Zé Guiar mandou que o feminino ficou 3-3, gols de Joyce, Vanessa e Dani. Leandro Mourão, esse jogo de domingo vale 50 milhões de reais para o América. Jogo mais importante da década, quiçá da história do América. Giva precisa escalar alguém para marcar o Matheus Ferraz. Guilherme Macedo, São Paulo empatando com o Sport. Oremos e torcemos para os Bambis, meus amigos. Estamos torcendo. Alan Rejane, teve um lance que o Juninho pegou a bola, entrou pela lateral da área, cruzou a bola, passou rente ao goleiro, sem Rimen chegar nela. Se tivesse dois Juninho no time, ele tinha cruzado e marcado. O Juninho é Orconcur, jogou pra caramba, fez o gol e tal, como sempre, né? Tem aquela vontade, aquela gana, então... Mas eu acho que... Bom, o lance parecido com esse que o Alan tá falando, que eu me lembro, foi o França que fez, mas eu posso estar enganado também. Aí o Alan fala aqui do pênalti de São Paulo, que deve simulação... Zé Guiar, não foi penal também. Diego Frid, o que me chateia é pegar o Fluminense. Ele deve no mínimo uma Série C e duas B. Que a CBF não interfira no jogo. E o Guilherme Macedo continua. Meu maior medo é a CBF interferir domingo. É de praxe roubarem em pró do Flu e contra o América. Claro, o Fluminense tem essa fama aí toda mesmo. Mas nós também temos a fama de ganhar do Fluminense, né, gente? Vamos... Aliás, o Henrique mandou um raio-x do América e Fluminense nos brasileiros, são 11 jogos, 2 vitórias do Fluminense, 5 empates e 4 vitórias do América. Nós estamos bem, bem mais. Olhando jogos que o Fluminense foi o mandante, foram 3 jogos. Uma vitória do Fluminense, um empate e uma vitória do América. Tá, 33% aí pra gente, de chance pra gente. E já passou da hora da gente ganhar uma no Rio esse ano também, né? Porque esse ano nós jogamos 3 jogos, perdemos para o Vasco, perdemos para o Botafogo e perdemos para o Flamengo. Então quem vai pagar o pato agora é o Fluminense. E o Marcelo Oliveira, né? Que ele foi rebaixado ano passado pelo Curitiba. Então o peso disso também para o cara, para o currículo do cara, é complicado. Porque assim, tudo bem que foi campeão aqui pelo time aqui de Belo Horizonte brasileiro, mas vai ser o segundo ou terceiro descenso dele, caso aconteça. Campeão por campeão, o Adilson também foi, né? Então, vamos colocar no currículo dele mais um descenso, né? O Fluminense, além do retrospecto positivo pra gente, tem o fator de que o Fluminense tá na draga agora. O Fluminense não faz gol, consequentemente não vence, há 8 jogos. Não sei se são 7 ou 8 jogos. São 7 jogos, não faz gol há 7 jogos. Então, não faz gol há 7 jogos, não vence há 7 jogos. Então, tá indo pro 8º jogo aí. Eles vão ter um quadro atrasado também. Problemas internos e tudo. Parece que agora só que pagaram o salário de setembro. Tem jogo desgastante de uma semifinal da Copa do Brasil, da Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que poupou a sua equipe nesse final de semana contra Foram bem candidatos, Ceará, né? Ceará ainda arrancaram um empatezinho. Então, assim, quarta-feira todo mundo botando Atlético Paranaense para sugar todas as energias do Fluminense. E domingo é nós, gente. Domingo é na ponta da chuteira ganhar esse trem. Só sobre o São Paulo, realmente foi simulação, o jogador levou amarelo, parece a central do apito lá, falou que não foi pênalti nem nada. É, mas o Globo.com tá dando que posse de bola, 78% São Paulo, 22% do Sport. Maravilha, tem que fazer gol então, São Paulo. Tem que fazer gol. Um golzinho, vai, vai. É, puta merda. Tô começando a ficar ansioso já. Do Fluminense, dizem que o Fluminense já contratou o advogado, né? Dizem que eles estão querendo tirar até a vitória da Libertadores agora. É parte permanente da comissão técnica. Eles não contrataram agora, não. Ah, já faz parte, né? Já faz parte. Estão querendo até o título da Libertadores, galera. É brincadeira. Esse Fluminense é brincadeira com essa CBF. É um risco que a gente tem, querendo ou não. Mas eu acho que o América vai ganhar no futebol mesmo. Não tem como. O juiz atrapalhando ou não, a gente vai ter que levar esses 3 pontos para casa. É, o América só depende de si, né? Se a gente ganhar, não tem outro resultado que faça a gente cair. Então, tem que ir lá para ganhar e ganhar, que seja de 6-0, mas tem que ganhar esse jogo. Se a gente não ganhar, mesmo com empate, dependendo dos resultados, a gente tem chance, mas não pode ficar com essa, né? Que aí sim vai ter o infarto do Marcão. Então, vamos segurar aí. E olha que eu trabalho com medicamento de urgência, hein? Deu infartar, vai ser trapo. É, e assim, a gente fica fazendo conta daqui, conta dali, secando aqui, secando ali, mas o importante, né, é vencer domingo, ganhar no Fluminense, conquistar os pontos e pronto, assim, acho que não pode nem ficar pensando muito nas outras coisas, não, vamos só ganhar o jogo e pronto, acabou. É, se você parar pra analisar o time do Fluminense, ele é muito, muito limitado, né, cara, assim, o que diferenciava o time do Fluminense do restante era o Pedro, que é bom jogador, inclusive eu acho que já tá até vendido pra fora, não sei, mas ele, depois que ele machucou, o time do Fluminense entrou na draga danada. E o América, a zaga do Fluminense é aquele Digão que jogou no Cruzeiro e o Gum. Né? Então, assim, a chance do América explorar se o Ademir for jogar e o Mateuzinho em cima desses caras, que são pesadões, a chance do América fazer gol é muito grande. E fora que eles não vão vir jogar para empatar. Ah, vamos empatar aqui para manter na primeira divisão. Acho que o Fluminense vai ter que, até dependendo do jogo, quanto for o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, eles vão querer dar uma satisfação, entre aspas, para a torcida. E é uma boa oportunidade do América fazer o gol. Esse desespero do Fluminense, por mais que nós, que precisamos ganhar o jogo, esse desespero, essa situação do Fluminense, vem para favorecer o nosso futebol, cara. Então, assim, eu estou muito otimista também. E o time está crescendo, né? A gente jogou contra o Palmeiras, que é o time top do momento, que foi campeão brasileiro. Agora analisa os jogos do América contra o Santos e contra ontem. Até esqueci o que é, quem que a gente jogou. Bahia. Contra o Bahia. Pra você ver como é que é a situação. Houve uma evolução. Houve uma evolução. Por quê? É escalar. O Givanildo escala o simples, faz o simples. 2 volantes, um mais recuado, um pouco mais avançado, um meia, e 3 no ataque com o centroavante. Não tem negócio de 4, 5 volantes com dobra de lateral. Cara, era muito complicado entender isso. Entendeu? Então acho que vai 6-0, tá bom. É isso, Deus te ouça. É, vamos para a bala de colatina, vocês querem falar mais alguma outra coisa? Vamos para a bala de colatina. Então vamos lá. É, vou começar com bala, porque eu acho que é mais fácil, né? É, a galera votou aqui, ó. 7,7% votou no Juninhos. 7,7% votou no Givanildo Oliveira. 23,1% votou no Juninho Moura e o grande ganhador foi o Juninho com 61,5%. Você vê que foi bem distribuído entre os Juninhos aí. É. Pouco tendencioso. Essa isenção do programa é um espetáculo. Então começa aí, Marcão. Quem que você vota? Ó, eu poderia muito bem votar no Juninho Moura. Mas o Juninho Kanté, não tem o Juninho Kanté, não? É o que ganhou o Kanté. Cara, o Juninho é impressionante, assim, independente do futebol dele, acho que a figura humana dele, ele é muito legal. Você vê que é um cara envolvido, um cara simples, que se doa, que treina, que realmente quer que o América permaneça na Série A, né, ao contrário de outros jogadores que ano que vem, se cair ou se ficar, o cara sai do clube, faz outro contrato. O Juninho já tem uma identidade com o América. E é aquilo que eu te disse, o cara é volante, sempre está entrando na área, erra o chute, faz o gol. Então, assim, não tem como, apesar, eu acho que o Matheus Ferraz, um voto de louvor, ele jogou muito bem, mas não tem como não votar no Juninho, cara. É o Juninho mesmo. Beleza. Raíssa? Bom, dentre as várias, né, opções aí que a gente vai ter, eu acho que o meu voto é no Juninho também, um cara espetacular, assim, né, vem evoluindo bastante também. E tem sido peça fundamental, né, nessa equipe, assim, tem trazido pra gente uma esperança, né, de dias bons, assim. É um jogador que a gente vê que é um cara que tem muita vontade e realmente, como ele falou, que o clube, né, se engrandeça, então o voto é dele, gente, não tem dúvida. Beleza, acho que vai ser quase que unânime aqui, hein? Vamos lá. Leandro? O Juninho, sensacional, né? Eu digo que se ele ainda guardar um gol no próximo jogo e salvar o América, a chance dele ganhar a bandeira na Vale Verde é bem grande. Acho que foi o melhor, foi disparado. O Juninho foi disparado melhor. O Juninho tem dado sangue ali no time, no meio de campo, tem feito bons jogos, mesmo a torcida, né, cornetando aí ao longo do campeonato algumas partidas dele, mas o Juninho disparado aí, o menor da partida, o bala da partida. Henrique Pinheiro. Bom, eu já elogiei o Juninho aqui por diversas vezes, não seria novidade se eu fizesse agora, exatamente entendendo as deficiências que ele tem, mas também as qualidades que ele tem como jogador, então seria fácil demais votar no Juninho hoje. Mas eu vou quebrar a unanimidade e eu vou votar no Velho Giva, porque esse sim, por diversas vezes eu critiquei aqui, alguma das críticas eu ainda mantenho, acho que principalmente na hora de montar elenco, o Givanildo não é exatamente o que eu esperaria de um treinador, eu acho que às vezes falta um pouquinho mais de ousadia nele na hora de contratar. Esse é o meu maior temor para uma permanência dele. Mas como treinador, está aí, está comprovada a capacidade e a qualidade que ele tem. Então, é inegável o que ele fez com esse América, mesmo que está fazendo o básico, está. E, pois é, está difícil alguém para fazer o básico hoje em dia, né? Então, eu vou votar no Velho Giva, sim, porque sensacional. Não tem mais palavras e estou doido para mandar fazer a estátua. Vamos ver se dá certo. Então, meu voto é do Mestre Giva. Bom demais. Eu vou, antes de eu votar, eu vou só trazer uns númerozinhos aqui do Mestre Giva. Aproveitamento do Givanildo como mandante no Independência Novo, né, de 2012 para cá. Em 2012, ele teve 70,83% de aproveitamento. Em 2014, 80,95%. Em 2015, 74,35%. Em 2016, 69,23%. E esse ano, 100%. Foram dois jogos só, né? O cara é um monstro, o cara é um milagreiro, não tem jeito, a gente pode criticar, achar que ele tá ultrapassado, que não sabe montar time, tem, claro, mas o cara é foda, né, não adianta. Mas eu vou votar no Juninho aqui, porque, pelos elogios todos que vocês já fizeram, mas para representar, porque eu acho que o Juninho é a cara desse time, que se Deus quiser vai escapar e vai ficar na Série A. É o cara que dá o sangue mesmo, que tá torcendo enquanto tá jogando, tá fazendo de tudo. Então acho que ele merece isso. E Juninho, então, o Juninho foi eleito bala, e eu já lancei lá no grupo ontem a campanha Juninho 5 anos, renova Juninho. Isso. Juninho está com 31 anos de idade, joga até os 36 fácil. Fácil. Então eu tô aí na campanha de Juninho 5 anos. Se o América ficar, eu não acho que ele vai ser, que o gol da permanência será do Juninho lá no domingo. Já adianto aqui. O meu palpite é um gol de barriga de Matheus Ferraz. No. Mas. Pensei que era barriga do Leitão. Aí. Pode ser, mano. Tá valendo também. Sendo gol, pode ser até barriga de João Ricardo, que eu tô valendo. Mas. Eu tô apostando na mística do zagueiro artilheiro que salva a América nesses momentos difíceis. Então tô achando que vai ser uma barriga de Matheus Ferraz na com muito sofrimento, viu, gente? Não vai ser fácil, não, viu? Nós estamos aqui tudo empolgado, o Fluminense tá em uma fase. Não tem jogo fácil, não. Vai ser. Prepara os remedinhos aí, viu, Marcão? Já contrabandeia uns pra galera aí, pros mais velhos. Já separei os velhos rola cansada. Enfim. Separa aí pros rola cansada, porque vai ser teste. Vai ser teste do bom. Mas Juninho, 5 anos, tá aí a campanha. É isso aí. Vamos para Colatina, então? Ô, Sérgio, Colatina... Rapidinho, até para não alongar muito, mas na discussão do grupão nosso do Decadentes, a questão da lateral direita, né? Que o Norberto não vai poder jogar, e algumas pessoas falam assim, eu colocaria o Juninho na lateral direita. Cara, eu não colocaria de jeito nenhum o Juninho na lateral direita, porque o futebol dele dá uma caída quando ele é deslocado para o lateral direito, porque não é dele. Sim. É, e o Juninho é o nosso artilheiro, né, cara? Então, assim, eu sou muito mais favorável a colocar o Christian, que já jogou improvisado na lateral direita, e manter o Juninho nessa posição dele de segundo volante, que sempre chega na área para finalizar. Já que a gente precisa fazer gol, a gente não pode perder o nosso Kanté para jogar na lateral direita. É só uma observação que eu queria colocar na mesa, vamos dizer assim. Assina embaixo. Então vamos aqui, ó. Colatina da galera. 7,7% votou em Marquinhos, 7,7% no Mateuzinho, 15,4% votou no Matheus Ferraz. E aí nós tivemos um empate triplo, com 23,1% votaram em Carlinhos, Luan e Norberto. Esse foi o voto da galera, voto triplo aí. Vou mudar aqui agora, vou chamar o Leandro. Vota aí, Leandro, Colatina do jogo. Bom, parece que só eu que gosto dos laterais, hein? eu acho que do jogo de ontem, eu ainda acredito que o Luan está devendo bastante. Eu voto a ele, não tem como fugir. Os laterais, eu não sei, eu tenho um olhar diferente para os laterais. Eu acho que eles têm evoluído bem aí nos últimos jogos, têm dado conta do mercado. Com a Latina da partida, não vai ter como, vai ser o Luan. É o Luan, infelizmente. Raíssa. Oi. Vota aí. Então, meu voto também vai pro Luan. Eu acho que assim, os laterais têm oscilado um pouco, né? Às vezes o Norberto não vai tão bem, o Carlinhos não vai tão bem, mas tem jogos também que eles têm sido, né, decisivos. E por tudo que a gente já comentou aqui, acho que é o Luan mesmo. Beleza. 2,33% pro Luan. Marcão. Então, pelo primeiro tempo, eu ia ficar dividido entre o Carlinhos e o Luan. O Carlinhos já tá de brincadeira, tem jogado muito mal, sobe muito, não consegue voltar, e ao mesmo tempo o Luan, que teria que cumprir essa função de recompor e ajudar nesse corredor que o Carlinhos deixa, não tem conseguido cobrir a lateral, erra muito passe, e aí no segundo tempo você vê o Luan com um pouco mais de vontade, ser um pouco mais agressivo, tô falando um pouco mais agressivo, a ponto de roubar uma bola e tocar no Rimé e sair o gol do América. Eu vou votar no Carlinhos, apesar dele ter tido uma performance melhor do que o primeiro tempo. Ele ficou um pouco mais contido e não comprometeu a defesa. Mas o Carlinhos, na minha opinião, está numa draga danada. Vai merecer meu voto pela segunda semana consecutiva. Beleza, Carlinhos, 1,33 então. Henrique. Eu acho que eu vou de Carlinhos também. Não era um jogo que a gente entende a situação, é um jogo tenso. O jogador às vezes pode não estar no seu melhor, porque acaba sentindo pressão. E é normal, são todos seres humanos. Mas eu vou no Carlinhos também. Acho que foi o que me pior atuou na partida de ontem, o que acabou comprometendo um pouquinho mais o que poderia ser o nosso resultado. Então é isso. Ó, com esse voto aí deu empate. Carlinhos e Luan, eu vou desempatar ou não, né? Na verdade, não vou, não, porque eu não vou votar nenhum desses dois aí, vou deixar empatado. Meu voto vai pro Marquinhos. Não sei se é implicância minha, mas. Eu tinha uma expectativa no Marquinhos, quando ele veio, mais alta do que ele me apresentou. Então, para mim, ele foi um dos jogadores que ficaram muito aquém daquilo que eu esperava. E ontem era um jogo que ele podia retomar um pouco, tentar mudar isso um pouco. Ele entrou no lugar do Ademir, que não podia jogar e tal, e ele ficou, na minha opinião, meio sumido. Não comprometeu, não errou muito, mas também não se apresentou para o jogo e tal. Não acho que foi um jogo horrível dele, mas dentro do que todo mundo jogou ali, eu acho que ele foi o pior. Então, para mim, o Colatina é o Marquinhos. Mas o vencedor foi Luan e Carlinhos mesmo, cada um com 2,33%. Então, isso é o Colatina do jogo de ontem. Beleza? Só cornetando seu voto, o voto do Marquinho é bem válido. Mas eu dou o desconto para ele porque ele ficou muito tempo parado. Tá certo. Eu só não voto nele porque realmente ele ficou muito tempo fora de jogo, perde ritmo. Então, eu dei esse desconto para ele ontem. Mas é bem votado também, não atuou bem ontem, não. E outro detalhe, né, Henrique? Além disso, porque eu também, o Marquinhos também foi uma decepção, mas a insistência do América de jogar só pro lado esquerdo. Uhum. Né? O América só insistiu pro lado esquerdo, ele tava ruim do lado esquerdo, vamos jogar pro lado direito, porque o Norberto é um bom lateral, eu gosto do futebol do Norberto. E por isso que a gente fica, se você for olhar, eu acho que o Norberto até teve voto em Colatina, mas justamente por isso que o América não joga mais do lado direito, só joga pro lado esquerdo. Então o futebol, tanto do Norberto como do Marquinhos, ele fica aquém do que a gente espera. Mas concordo também, o Marquinhos mereceria meu voto, porque ele jogou uma partida no América em toda a temporada que valeu a pena ver a contratação dele. Todos os outros jogos, o Marquinhos foi uma negação. É. Agora, essa questão do América estar jogando pelo lado esquerdo e insistir nesse lado, eu acho que reflete muito os nossos votos, né? Que aí daquele lado tem o Carlinhos, né? E o Luan. O Luan, obviamente, ele pro ataque, acaba recebendo a bola e tentando fazer jogadas, mas quando isso não dá certo, sobrecarrega o Carlinhos ali, né, na marcação, né, na recomposição ali do sistema defensivo. Isso acaba também sobrecarregando muito o Carlinhos aí ao longo do jogo. Se a gente analisar alguns gols que o América sofreu nas últimas partidas, a gente vai perceber muitos gols de contra-ataque do lado esquerdo do América, né, que é esse lado que a gente mais aciona pro ataque, né, em busca do gol. E aí o Luan, de repente, nessa recomposição, pode estar deixando um pouco a desejar, sobrecarregando um pouco o Carlinhos também. É, também acho que é por aí. É, e o Carlinhos está nervoso, todo jogo já chega tenso, cara. Até no jogo, acho que foi contra o Cruzeiro. Ele discute. Tudo bem que eu era o Derlan que estava jogando aquele jogo, tem que discutir com o Derlan mesmo. Mas eu tô achando o Carlinhos. Tem que discutir. Entrou no campo com o Derlan, tem que discutir já com o Derlan. É, mas o Carlinhos está tenso demais, cara. Calma, calma. Já pega a bola no meio de campo, já quer cruzar na área, calma, vai, tá aberto. Tudo bem que tabelar com o Luan é uma dificuldade danada, porque ele toca pro Luan, ele toca um toque curto. É melhor o Carlinhos já cruzar para a área ali, logo depois do meio de campo, do que chegar lá na linha de fundo e ter que voltar correndo sozinho, vendo o Luan com a mão na cintura, lá na área, na bandeira. Então já lança a bola para frente para evitar problema. E aí o Matheus Ferraz tem que se virar lá atrás, coitado. É isso aí, muito bem. É, deixa eu ler os últimos comentários aqui. O Felipe Amor falou, Luan tá jogando bem e não dá pra entender as críticas pra ele e pro Rafael. Aí, o Igor França, o que que o Henrique usa pra sonhar tão alto assim? Gol de barriga do Matheus Ferraz? Tem certeza que foi gol mesmo? Não foi contra? Bate na madeira aí, Igor, não vem não. Não tem gol contra não, você tá doido? É. Que é isso, velho? Você que tá gorando aí. Sai fora. Rodrigo BH, ninguém disse que ia ser fácil, mas... Que script filho da puta é esse? Ter que ganhar do Fluminense no Rio para escapar do rebaixamento e ainda fazer o Flu pagar a Série B. É isso, é karma, meu amigo. É karma, vai ser isso mesmo. Pode escrever. E o Felipe Amor manda que quero só ganhar e garantir a Série A, nem aí para cobrar a Série B do Flu. É, eu também, mas pode pagar lá também, né? Faz mal, não? Galera, é isso. Acho que nós temos um programa. Alguém lembrou de mais alguma coisa queira discutir aí? Eu queria só falar que se o Felipe Deleucas não for pro Rio de Janeiro, o pessoal vai ficar com raiva dele. Se vira aí, Deleucas. É isso aí, se vira aí. Eu quero só fazer um comentário referente a esse último jogo, né, e a presença das torcidas nesse desafio contra o Fluminense. Provavelmente a diretoria, né, o América vai acionar aí algumas torcidas, deve fazer alguma caravana, alguma movimentação nesse sentido, mas é aquilo que eu estou colocando já algum tempo para eles. A torcida joga junto, tem que acreditar, às vezes não pode limitar a torcida do América quando ela está afim de ir, porque quando a gente não está afim de ir, a gente não vai mesmo. Agora, quando a gente está afim, deixa aí, incentiva, apoia. É um jogo que você tem aí mais de 40 milhões de diferença no orçamento para o ano que vem. Então o time tem que pensar com carinho aí e as reais necessidades, né, dos torcedores, das organizadas ou não, dos sócios, todos os americanos que queiram ir prestigiar e trazer a vitória junto com o time. Creio eu que a gente tem ali uma força grande para esse jogo. Muita gente afim, disposta a sacrificar, seja no Rio, seja em Volta Redonda, seja em Xerém, seja no CT do Fluminense, não importa. Queremos ir lá e trazer essa vitória junto com o América. Deixo meu recado aqui para que a diretoria do América se sensibilize, seja mais flexível nesse momento, né, e compreenda que é um desafio enorme que o América está aí enfrentando, né, contra o Fluminense. Temos aí um ano para decidir. E quero aproveitar também e mandar um abraço para o Igor, lá de Betim, da Seita Verde, que está aí ouvindo a gente. Camarada, gente boa. Valeu, Igor. É isso. Muito bom aí o programa, adorei vocês. Valeu demais. Volta mais, Leandro. Volta mais, com certeza. Aliás, Leandro, pode, se você animar também, nós temos um grupo de WhatsApp do Decadência, tem muita discussão e tal, você querendo, a gente bota você lá também. Como dizem aqui em Cota, cheia no privado, me chame. Então é isso aqui, ó. Eu quero só lembrar uma coisa aqui também. No sábado tem a pelada do sócio. Então, quem vai para o Rio, para Volta Redonda, para onde é que for, já na sexta para curtir o feriadão, claro, vai lá, curte e traz os três pontos. Mas quem vai só no sábado à noite, dá tempo de ir jogar a pelada do sócio. Então bora lá que vai ser muito legal de novo. É isso, né? Tem um último recadinho? Manda ver. Só me permite o último recadinho? Por favor. Só lembrando que além do jogo das meninas em Patinga, nós tivemos também o time 2 do Locomotiva, que foram lá pegar o Primatas, e se eu não estou enganado aqui, o placar foi 26-2, eu sei que nós ganhamos e não foi muito difícil, pelo menos o placar foi elástico. Então 26-2 pela Copa Ouro, o Locomotiva 2 venceu lá o Primatas lá em Ipatinga no domingo também. É isso. Posso dar um último recadinho de informação que acabou de chegar aqui? Pode também. O Saraiva mandou uma mensagem aqui dizendo que a torcida Bacoelhada também está organizando uma caravana no ônibus Double Deck Semileito, está R$130 e com possibilidades aí dos ingressos estarem incluídos. Sai da Praça da Estação no dia 1º, no sábado, às 23h30. Quem tiver interessado aí, conversar com o Saraiva da Bacoelhada. Beleza. Aí, ó, já são duas então, tem da Seita e agora da Bacoelhada. Isso, sempre. Boas notícias. Então é isso, galera. Ó, quero agradecer aqui, Raíssa Pé Quente, bom demais. Volte sempre. Não precisa ser só quando a América vencer, pode voltar sempre se quiser. Leandrão, é nós, estamos junto. Tá aberto para você também. Mais. Muito bom. E muito Marcão bom. E Henrique, não precisa de falar nada, vocês já são daqui de casa mesmo. E vou falar para todo mundo aí: venham participar dessa bagaça aqui. Tem que vir. Não é só a gente que faz programa, não. É a torcida toda. Então vem participar com a gente. Valeu? É isso aí. Diga. Posso só dar uma palavrinha? Claro, manda ver. Primeiro, né, quero agradecer vocês mais uma vez pelo espaço. Eu adoro participar do programa. Agora eu já tô ficando mais cativa aqui, mais experiente na parada. E, assim, é muito, muito legal também conversar com vocês sobre os jogos e tudo. Enfim, prometo que vou participar mais, seja na vitória, seja na derrota, seja no empate. De todo jeito a gente aparece aqui. Né, convidar todo mundo da torcida americana para vir aqui pro Rio. Vamos invadir o Rio. E vamos ver aí onde vai ser esse jogo. Mas, de toda forma... vai ser muito legal também se a torcida puder vir para cá e a gente contar com esse apoio também daqui, né? Só falar um pouquinho também da participação no blog, né? O nosso blog no Instagram é @blogmac e no Facebook é Mulheres em Campo, né? O blog que eu participo desde um pouquinho antes da Copa e tal, e agora a coluna tá lá fixa. Eu tô fazendo a coluna agora junto com a Melina também, que é minha parceira lá, e um beijo, Mel, inclusive. Mandar um beijo também para as meninas, né, todas do blog, né, do Brasil inteiro e tudo. E para minha galerinha também do WhatsApp da Ordinários, né, mandar um beijo para eles também, que eles estão sempre comigo conversando sobre futebol, sobre os jogos e tudo. Então, é meu povo. Obrigada, gente. Beleza, valeu. A última mensagem aqui do Zé Guiar falando que quer entrar no WhatsApp. Ô Zé Guiar, nós vamos mandar uma mensagem para você no Facebook lá, e aí você passa o seu telefone e a gente bota você no grupo, beleza? E quem quiser entrar no grupo também, faz a mesma coisa. Entra em contato com a gente, que a gente bota um grupo de WhatsApp que só se fala do América e é muito legal, beleza? Valeu demais, um ótimo programa hoje, depois de uma ótima vitória. E que o próximo programa seja todo mundo bêbado comemorando a Série A de 2019. Né, isso não? É fácil. Todo mundo bebendo pra valeu. Bom demais. Desliga a bagaça aí, Henrique. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Falou.